entrar na terra que tu, Senhor, me darás, e a possuírem as promessas, em teus braços eu vou estar. Tomarei as primícias dos frutos que me dás, e com alegria ao teu altar eu vou me apresentar. Deus de nossos pais, ouve meu clamor. Com mão forte me tiraste da dor. Alegra-me, Senhor, por tudo que és. Esta terra é minha e em ti eu sou mais. Ciro miserável, meu pai foi no Egito, perambulou na escuridão, mas encontrou o teu abrigo. Os egípcios nos maltrataram, nossa alma oprimida. Clamamos a ti, Senhor, e a esperança renascia. Deus de nossos pais, ouve meu clamor. Com mão forte me tiraste da dor. Alegra-me, Senhor, por tudo que és. Esta terra é minha e em ti eu sou mais. Olha, Senhor, desde o céu, abençoa o teu povo, tua amada nação. Hoje eu declaro, serei teu e guardarei os teus mandamentos com coração. Tirei o que é consagrado e a oferta eu apresentei ao levita, ao órfão, ao que não tem eu dei. Nada guardei em tristeza, com alegria eu cumpri. Ó Senhor, escuta minha voz, em ti eu posso existir. Deus de nossos pais, ouve meu clamor. Com mão forte me tiraste da dor. Esta terra é minha e em ti eu sou mais. Deus de nossos pais, ouve meu clamor. Com mão forte me tiraste da dor. Alegra-me, Senhor, por tudo que és. Esta terra é minha e em ti eu sou mais. Esta terra é minha.